Isso, Julia Mendes. E o conto de hoje é muito recente. Acontece muitas vezes comigo, sabe? São as encostadas no metrô. Eu sempre tive carro. Eu nunca precisei usar o transporte público. Mas confesso que eu adoro pegar o metrô ou ônibus lotado só pra ser encostada por um desconhecido. Geralmente, quando eu faço isso, eu ponho um vestidinho bem curtinho, transparente, e vou sem calcinha, lógico, de preferência. Um dia, em plena segunda-feira, eu resolvi ir de metrô para casa de uma amiga minha. Então eu coloquei um vestidinho branco, meio transparente, sabe? Que deixa os biquinhos dos meus seios à mostra, e sem calcinha, lógico. Como estava meio calor, minha buceta estava meio suadinha, sabe? E precisava pegar um ar bem gostoso. Então, quando eu entrei naquele metrô lotado, com muitos machos de todos os tipos, uns mais sociais, outros mais despojados, nossa, aquilo me dava um tesão, aquela variedade de homem. Eu fazia questão de ficar bem no meio deles. Nesse dia, havia um cara com uma roupa social atrás de mim. E como estava super lotado, ele ficava bem pertinho. Eu conseguia sentir o volume da pica dele, sabe? Roçando assim no meu rabinho. Nossa, que sensação gostosa. E aquele cheiro de perfume barato. Nossa, eu me senti uma puta naquele momento. Eu empinava mais ainda meu rabinho. Lógico que eu fazia cara de santinha pra ninguém perceber. Em certo momento, eu fui bem descarada. Eu fui coçar minha buceta, então eu coloquei o dedo indicador por trás, passei o dedo na minha buceta e cocei ela. E logo esse cara percebeu que eu estava sem calcinha. Então ele começou a se aproveitar mais ainda de mim. Ele começou a passar o dedo dele bem de leve, sem que ninguém percebesse. Ele começou a brincar bem gostoso com meu grelhinho. Ai, como era gostoso aquele cara passando o dedinho na minha chata. Eu ficava louquinha de tesão. Aquela mistura de calor, tesão, suor. Então, logo um cara vestido mais despojado, meio esportista, percebeu o que estava acontecendo e resolveu se aproveitar também um pouquinho de mim, brincar com minha buceta. Então ele começou a me dedar também bem gostoso. Nossa, eu estava adorando aquela sensação, sabe, de me sentir uma putinha usada pelos machos do metrô. De tanto levar dedada na buceta e cutuques na bordinha do meu cozinho, eu gozei bem gostoso. A minha buceta tava toda lambuzada de suor e melzinho. E eu, bem safada, saí do metrô com os biquinhos dos seios durinhos e fui pra casa da minha amiga normalmente. No caminho de volta, é lógico que eu peguei o metrô novamente. Porque eu adoro uma bela encoxada no metrô. Isso me deixa louca de tesão. Só de lembrar da vontade de entrar no metrô ou ônibus lotado de novo. Bom, se você gosta dos meus contos eróticos em áudio, eu peço que você se inscreva no meu canal, vote em gostei e deixe seu comentário. Beijos da sua putinha safada que adora bater uma siririca gostosa.